Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: convoca os humanos à senda do teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação. Dialoga com eles de maneira benevolente, porque teu Senhor é o mais conhecedor de quem se desvia da sua senda, assim como é o mais conhecedor dos encaminhados. Bom, irmãos, nós sabemos a importância da da'wah no Islã. A importância de nós convocarmos para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Convocarmos as pessoas para se aproximarem de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem dúvida que essa é a missão e essa é a profissão de todos os profetas. Todos os profetas tiveram essa profissão de divulgar a mensagem de Allah na terra. E Allah subhanahu wa ta'ala deu à nossa nação, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, essa missão. Assim como depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não haverão outros profetas, cada muçulmano se tornou encarregado dessa mensagem. Cada muçulmano tem esse dever, que foi o dever dos profetas, de divulgar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os profetas, como nós sabemos, vieram com a mesma mensagem, a mensagem da adoração a Deus como único, sem parceiros, sem filhos, sem associados. Todos chamaram a essa declaração e todos alegaram, todos os profetas alegaram e deixaram claro que não buscavam com isso nenhuma recompensa, exceto a recompensa de Allah. Não buscavam nenhuma recompensa terrena, não buscavam recompensa das pessoas, nem buscavam nenhum favor das pessoas em troca disso. É uma profissão na qual Allah subhanahu wa ta'ala escolheu esses profetas para divulgarem a mensagem em troca do quê? Em troca da recompensa de Allah unicamente. O salário deste profissional é a recompensa de Allah. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala deu à nossa nação essa honrada profissão. Essa honrada profissão, cada muçulmano que testemunha que não há outra divindade exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, cada muçulmano que testemunha esse testemunho e que anda no caminho do Islã tem essa profissão privilegiada, que é a profissão dos profetas, de divulgar a mensagem de Allah no mundo. Essa é a missão de cada um de nós aqui. E essa propagação da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, tem grandes méritos. E sem dúvida, antes de nós olharmos os méritos, nós devemos entender que é uma obrigação de cada muçulmano. Então, alguns podem dizer: bom, mas eu não tenho conhecimento suficiente para divulgar a religião. Bom, eu abracei a religião há pouco tempo, eu não tenho conhecimento suficiente para divulgar. Muito bem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não disse que nós devemos divulgar toda a religião por completo, ou que para uma pessoa divulgar a religião ela precisa decorar todo o Coran, toda a Sunna e sair divulgando. Não, o profeta sallallahu alaihi wa sallam no hadith Sahih Bukhari disse: divulguem por mim nem que seja uma aya, nem que seja um versículo. Todos nós aprendemos o testemunho de fé, testemunho que não há divindade digna de adoração exceto Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Com isso uma pessoa entra no Islã. Então ela tem conhecimento da chave do Islã, da chave do paraíso. Então é impossível tu dizer que um muçulmano não conheça isso, porque o muçulmano, para ele entrar no Islã, ele precisa disso. Então divulga isso aqui, que é a base principal, divulga ela para as pessoas. Aprender um versículo do Coran, divulga ele para as pessoas, sejam muçulmanos, sejam não muçulmanos. Aprender um hadith, ler um hadith correto, divulga. Isso é divulgar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Não significa que nós precisamos estudar faculdades e faculdades para divulgar a religião. Sem dúvida que o conhecimento é muito importante, nós vamos falar disso. Mas essa profissão, essa missão, é dever de cada muçulmano. Não é dever do sheikh tal, nem dever daquele fulano que estudou sharia, nem dever do fulano que está morando do outro lado do mundo. Não, o dever é de cada muçulmano. E se a da'wah, se a divulgação do Islã no nosso local está com defeitos, ou está fraca, nós precisamos melhorar essa divulgação. Então é erro de todos nós juntos. Não é erro nem do fulano nem do ciclano. Todos nós estamos errando. Todos nós estamos errando, porque é uma missão que incumbe a cada um de nós individualmente. Obrigação individual. Essa é uma obrigação individual. Então, vejam que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ao mesmo tempo que nos mostra que é uma obrigação, já que é a maior das missões, a missão na qual nós fomos criados por Allah para adorá-lo. E entre as coisas que nós devemos fazer na adoração de Allah é divulgar para as pessoas que adorem a Allah da mesma maneira que nós adoramos. Que adorem a Allah da maneira que Allah prescreveu. E não da maneira como as pessoas querem. Não seguindo seus desejos, ao invés de seguir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ao mesmo tempo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostrou a recompensa de quem divulga a religião de Allah. A recompensa de quem se esforça em divulgar aquilo que aprende. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: por Allah, se Allah guiar um homem através de ti, será melhor para ti do que o melhor tipo de camelos. Ou seja, os camelos eram uma grande propriedade na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era uma propriedade rica, era uma riqueza dos árabes. E ainda mais o melhor tipo de camelos. Ou seja, é o mesmo que nós dissermos hoje que se Allah subhanahu wa ta'ala encaminhar uma pessoa através de ti, é como se tu tivesse ganhado a maior riqueza no mundo. É como se tu tivesse ganhado uma grande riqueza no mundo. Isso se uma pessoa se encaminhar através de ti. E Allah subhanahu wa ta'ala utiliza cada um de nós como instrumentos. Às vezes, cada muçulmano tem a chave do coração de outro muçulmano. Ou cada ser humano tem a chave do coração de outro ser humano. Cabe a nós procurar que chave nós somos. Chave de que coração nós somos, a fim de encaminhá-los para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: dize, esta é minha senda. Convoco a Allah com lucidez. Ou como a tradução correta seria, no árabe, ala al-basira. Ou seja, com conhecimento, com a luz de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o conhecimento, que é o Coran. Convoco a Allah com lucidez, tanto eu como aqueles que me seguem. Não é só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que faz isso, assim aqueles que seguem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E glorificado seja Allah, e não sou um dos politeístas. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala elogiando aqueles que divulgam a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e quem é mais eloquente do que quem convoca os demais a Allah, pratica o bem e diz: certamente sou um dos muçulmanos. Ou seja, não existe melhor pessoa do que aquela que convoca os demais a seguirem a senda de Allah, pratica o bem e se declara como um muçulmano, se declara como submisso a Allah subhanahu wa ta'ala, com orgulho. Orgulho de se submeter às leis de Allah e não às leis dos humanos. Vejam que, se nós analisarmos quais são as pontarias da da'wah, porque se nós olharmos a da'wah, nós temos várias pontarias. A da'wah para os muçulmanos, né? A da'wah para os não muçulmanos. Então, quais são as pontarias principais da da'wah? Resumindo esses pontos, vamos resumir eles em 4 pontos. Primeiro deles, chamar todas as pessoas para a religião de Allah. Chamar a humanidade inteira à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira meta da da'wah. Não é só chamar muçulmanos, nem só chamar árabes, nem só chamar brasileiros, nem só chamar japoneses. Chamar a humanidade toda como um mundo em geral. Sem determinação de raça, nem de nacionalidade, nem de idioma. Chamar a humanidade. Esse é o nosso dever. Primeiro ponto, chamar a humanidade inteira à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Chamar a humanidade a entender qual o objetivo, para qual o objetivo ela foi criada. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: e não criei os gênios humanos, senão para me adorarem. E isso, essa foi a missão dos profetas. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os profetas para encaminhar os seus povos. Escolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para encaminhar a humanidade inteira. todos os profetas anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vieram destinados a um povo específico, assim como o profeta Jesus, por exemplo, alaihi salam, veio para o povo de Israel. Já o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e não te viemos senão como misericórdia para a humanidade. Misericórdia para a humanidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é universal. E essa é a diferença. Por isso nós muçulmanos devemos convocar a todos a adorarem a Allah e a seguirem o Islam, já que essa é a religião universal, já que todos os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam devem chamar os demais a seguirem essa senda. Primeiro então, chamar a todas as pessoas. E dentre todas as pessoas, é óbvio que nós dividimos os muçulmanos e não muçulmanos. Primeiro chamar as pessoas, os não muçulmanos, devemos chamá-los ao tawhid, né? Chamá-los à adoração de Allah unicamente e a saírem da idolatria. E aos muçulmanos exortar a abandonarem a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, a seguirem a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então cada foco tem sua forma de fazer a da'wah. É óbvio que eu não vou fazer para um muçulmano, não vou fazer a da'wah, não vou divulgar a religião para um muçulmano da mesma forma que eu vou divulgar para um não muçulmano. O não muçulmano deve ser o básico do básico. Eu não vou dizer para um não muçulmano que ele abandone a bebida quando ele não abandonou a idolatria. Então, por isso, em primeiro lugar, vamos passo por passo, do que é o mais importante ao menos importante, digamos assim. E, ao mesmo tempo, então, já no caso do muçulmano, nós não vamos exortá-lo, a partir do momento que ele abandona a idolatria e entra no Islam por completo, né, nós vamos exortá-lo com relação à obediência a Allah, abandonar a desobediência, seguir a sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam, seguir os atos voluntários, entre outras coisas. Segundo ponto da da'wah é trazer as evidências contra aqueles que se recusam e se opõem à religião de Allah. Trazer argumentos, né, trazer os argumentos convincentes para iluminar essas pessoas que se opõem ao Islam. E ao mesmo tempo, com a intenção de tentar encaminhá-los, e se não encaminhá-los, se Allah subhanahu wa ta'ala não quiser encaminhá-los, que isso seja uma prova contra eles. Ou seja, assim como os profetas, alaihim salam, vieram enviados por Allah subhanahu wa ta'ala para se dirigirem aos seus povos, quando o povo se negava a seguir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e a obedecer ao mensageiro, essa mensagem que ele passou ficava uma prova contra eles, contra aquele povo. Eles não teriam desculpa no dia do juízo em dizer que não chegou a mensagem para eles. Então, cabe a nós, em segundo plano, mostrar as evidências para aqueles que se opõem ao Islam. Mostrar as evidências para que seja uma guia ou então uma prova contra eles. Para que eles não coloquem essa culpa nas nossas costas no dia do juízo. Porque no dia do juízo, nós sabemos muito bem que cada pessoa tentará livrar seu pescoço. Então, é óbvio que um não muçulmano que morreu na idolatria e no qual o Islã não chegou até ele de maneira correta e tinha muçulmanos na volta dele que não passaram a religião, sem dúvida que esse incrédulo no dia do juízo vai querer colocar a culpa nos muçulmanos, dizendo que não chegou a mensagem para ele. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala disse: foram mensageiros, alvissareiros e admoestadores para que os humanos não tivessem argumento algum ante Deus depois do envio deles, pois Deus é poderoso e prudentíssimo. Ou seja, a humanidade não tem desculpa nenhuma perante Allah no dia do juízo em dizer que não chegou a mensagem, em dizer que não chegou um mensageiro para mostrar o caminho correto, em dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não enviou mensageiros. Eles não terão desculpa nenhuma. Allah subhanahu wa ta'ala enviou cerca de 124 mil profetas para toda a humanidade. Então, essa humanidade não tem nenhuma desculpa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vejam que, sem dúvida, aqueles que, ao chegar a mensagem e desmentirem essa mensagem, corresponde a cada muçulmano, assim como correspondia aos profetas, passar a mensagem. Eles argumentam contra o Islam, nós argumentamos o correto, mostrando as evidências, e então deixamos essa mensagem, e o resto, se eles se negarem, terão castigo doloroso. E se aceitarem, terão se encaminhado. Allah subhanahu wa ta'ala disse: disse àqueles que rejeitam: meu Senhor não se importará convosco se não invocardes, mas desmentistes a verdade, e por isso haverá um castigo inevitável. Se desmentirem, terão castigo. Terceiro ponto da da'wah é tirar essa responsabilidade das nossas costas, ou seja, cumprir com o nosso dever de divulgar a religião. Então, além da meta de nós divulgarmos a religião para o mundo inteiro, nós temos a meta também de trazer evidências contra aqueles que se opõem ao Islã. E terceiro ponto, o objetivo de cumprir com esse dever, porque nós seremos perguntados por ele no dia do juízo. Allah subhanahu wa ta'ala enviou essa mensagem para que nós fôssemos responsáveis por ela. Cada muçulmano é responsável pela mensagem do Islã. Cada muçulmano é responsável pela imagem do Islã. Ou seja, se tu no teu comportamento for um mau exemplo, tu vai responder por isso no dia do juízo. Se tu não passou a mensagem adiante, não passou o que tu sabia adiante, tu vai ser responsável por isso no dia do juízo. E aquele que se nega a passar a mensagem terá um castigo. Aqueles que se negam a passar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala tendo a mensagem, terão castigo. Porque isso é uma obrigação. Então, por isso, irmãos, a importância de nós nos conscientizarmos com relação à da'wah. A importância da da'wah. Esse é um dever nosso. É wajib, é obrigatório. Assim como as orações são obrigatórias para nós, é obrigação nossa divulgar a religião. Nós veremos mais adiante que maneiras nós podemos usar para fazer isso. Mas é nosso dever. Vejam o que Allah subhanahu wa ta'ala disse: porém, se desdenharem, fica sabendo que não te enviamos para ser seu guardião, uma vez que tão somente te incumbe a proclamação da mensagem. Ou seja, te incumbe a proclamação da mensagem. Teu dever é proclamar a mensagem. Dever de cada um de nós é proclamar a mensagem de Allah. Essa é a nossa missão. Essa é a carga que cada um de nós carrega nas costas e que nós devemos mostrar para todo mundo. Quarto ponto, no qual, dentre a pontaria da da'wah, digamos assim, é exaltar a palavra de Allah na terra. Esse deve ser nosso objetivo. Ao fazer a da'wah, nós queremos exaltar a palavra de Allah na terra. Nós não queremos somente termos muçulmanos e o Islã não dominar o mundo. Porque o Islã veio para dominar o mundo. O Islã vem com um sistema completo. Não vem somente para que nós rezemos e façamos o jejum e leiamos o Corão. Não, veio para julgar a humanidade. Veio para fazer com que a humanidade siga o exemplo do Corão. Que a humanidade siga os preceitos do Corão. Esse é o objetivo. O objetivo não é somente que as pessoas se tornem muçulmanas e rezem. Não é só esse o objetivo. O objetivo é que o Islã domine. Que o Islã, a palavra de Allah, seja lá em cima. E que as pessoas obedeçam a palavra de Allah. Ter um sistema no qual as pessoas obedeçam a palavra de Allah. Esse é o objetivo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de chamar as pessoas para o Islã, estabeleceu o quê? Um Estado Islâmico. A fim de que a palavra de Allah, as leis de Allah, fossem colocadas em prática. A humanidade jamais vai ter felicidade, por mais que toda a humanidade se torne muçulmana. A humanidade jamais terá felicidade enquanto não julgar com as leis de Allah. Então, o nosso objetivo ao divulgar o Islã é fazer com que a humanidade se livre desse câncer que é as leis dos humanos. As leis falhas dos humanos, que faz com que aconteça tudo isso que nós estamos vendo de decadência no mundo em geral. Se o mundo está nessa situação decadente, é porque as pessoas escolheram as leis de Deus, as leis dos homens, ao invés das leis de Deus. E por isso, nosso objetivo com a da'wah não é só que as pessoas se tornem muçulmanas, mas que a palavra de Allah seja exaltada. Que a palavra de Allah seja a constituição mais alta na humanidade. E que as pessoas obedeçam a lei de Allah. Esse é o nosso objetivo. Se esse não for o nosso objetivo, não vai adiantar nada. Não adianta as pessoas rezarem e não praticarem as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque as leis não estão ali no Coran para que nós leiamos somente, mas sim para que elas sejam colocadas em prática. E por mais que toda a humanidade se torne muçulmana, jamais vai encontrar a felicidade até julgar com a lei de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: e aqueles que não julgarem com a lei de Allah serão os incrédulos. E aqueles que não julgarem com a lei de Allah serão incrédulos. Ou seja, nós somos muçulmanos, alhamdulillah, testemunhamos que Allah é único, testemunhamos que o profeta Muhammad é o mensageiro. Mas se toda a humanidade testemunhar isso e não julgar com a lei de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e aqueles que não julgarem com a lei de Allah, estes são os incrédulos. E estes são os opressores. Subhanallah. Não basta então dizer a shahada, fazer a oração, mas sim divulgar a religião com essa intenção. A nossa intenção, cada um de nós tem que ter essa intenção firme no coração. Nós queremos divulgar a religião de Allah para que a palavra de Allah seja elevada na humanidade e que o mundo julgue com essa lei. E isso não é em nada difícil para Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse, de um segundo para o outro, num piscar de olhos, o mundo inteiro estaria julgando com a lei de Allah. Isso não é difícil para Allah. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa do nosso esforço para isso. Mas ele nos colocou essa missão para nos testar e para dar recompensa para aqueles que se esforçam e para castigar aqueles que se negam a fazer isso. Então essa é uma missão que cabe a todos nós: exaltar a palavra de Allah na terra. Agora alguns podem dizer: mas como nós vamos fazer com que o Corão seja a lei da humanidade? Como nós vamos fazer com que as pessoas julguem com a lei de Allah? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu isso. Acaso Allah mente quando promete aos crentes? Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala jamais mente. Allah subhanahu wa ta'ala jamais falta com a sua promessa. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu e disse no Coran: ele foi quem enviou o seu mensageiro com a orientação e com a verdadeira religião para fazê-la prevalecer sobre todas as outras religiões. E Deus é suficiente testemunha disso. Subhanallah. Ele fará prevalecer o Islã no mundo e fará prevalecer a lei dele no mundo. Agora cabe a nós o seguinte: Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer vitoriosa a religião dele, mas dia menos dia a religião dele será vitoriosa e a lei do Islã julgará o mundo. Agora, qual é a nossa participação nisso? Quem de nós aqui vai participar disso e quem de nós vai perder essa recompensa e vai ficar dentre os desventurados? Essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação não é se a religião do Islã ou se Allah, a lei de Allah subhanahu wa ta'ala vai ou não ser virtuosa ou vitoriosa. Nós sabemos 100% que vai ser. Nós não temos dúvida nenhuma disso. E se algum muçulmano tem dúvida disso, que leia o Corão e veja como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu isso. Nós não temos dúvida. Nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é: eu e cada um de nós aqui e cada um dos muçulmanos no mundo, vamos participar dessa vitória ou não? Vamos contribuir para essa vitória ou não? Vamos contribuir de forma que no dia do juízo nós possamos dizer: oh Allah, eu ajudei nesse trabalho. Oh Allah, eu divulguei a religião dentro das minhas possibilidades, com o objetivo e com a intenção de fazer a tua religião vitoriosa na terra. Então esse é o quarto ponto. E esse é o quarto ponto mais importante. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu no Coran: Deus prometeu a aqueles dentre vós que creem e praticam o bem. Crer e praticar o bem, essa é a premissa. Temos que crer e praticar o bem, fazê-los herdeiros da terra, ou seja, dominar a terra, como fez com seus antepassados, consolidados a religião que escolheu para eles, ou seja, consolidar essas pessoas para que conseguissem seguirem a religião de Allah, a religião que ele escolheu para eles, e trocar a sua apreensão por tranquilidade. Trocar esse medo que os muçulmanos hoje têm por tranquilidade. Que me adorem e não me associem a ninguém. Mas aqueles que depois disso renegarem serão depravados. Promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas são as quatro metas ou pontarias da da'wah. Primeiro, guiar a humanidade inteira à religião de Allah. Segundo, trazer as evidências para aqueles que se opõem à religião. Terceiro, cumprir com esse dever e tirar essa responsabilidade nas nossas costas, no sentido de praticar o que nós devemos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E quarto, exaltar a palavra de Allah na terra. Essas são as quatro pontarias. Agora, nós temos cinco premissas para a chamada a Allah, para a chamada a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Cinco premissas no qual nós devemos obedecer no momento que nós vamos chamar para Allah. Primeiro, cinco premissas, depois nós veremos cinco meios de propagação e, por fim, cinco resultados. Então vamos analisar com calma esses itens que nós comentamos. As premissas. O que, que eu tenho que fazer, em primeiro lugar, para poder chamar as pessoas para Allah? O que, que eu tenho que ter e me esforçar em ter para poder cumprir com essa missão? Nós não devemos sair tentando fazer a da'wah sem se preocupar em seguir essas cinco premissas. Então, que cada um, se quiser anotar, anote. Se quiser memorizar, que memorize. O importante é que entendam essas cinco premissas. Cada um de nós devemos entender essas premissas. Primeira e mais importante de todas. Todos nós aqui queremos divulgar o Islã. Todos nós queremos o Islã vitorioso. Todos nós queremos que as pessoas se tornem muçulmanas e sigam a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, qual é o primeiro ponto? Primeiro ponto que cada muçulmano deve tomar cuidado, e esse ponto é obrigatório, e quem não seguir esse ponto tem castigo severo de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é esse primeiro ponto? Um ponto extremamente importante. O primeiro ponto é sinceridade. Sem sinceridade, tudo foi por água abaixo. Primeiro ponto é ser sincero com Allah. Sincero na tua missão. Sincero em fazer isso somente buscando a recompensa de Allah. E isso não é algo fácil. Não pensem que isso é fácil, porque o shaitan vai atingir justamente esse ponto. O shaitan atinge os muçulmanos justamente no ponto da intenção, no ponto da sinceridade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a buscar o refúgio em Allah contra o fato de nós querermos aparentar ou associar algo a Allah de forma dissimulada. Então, todo ser humano tem o seu ego. E o ego normalmente quer nos levar a sermos conhecidos entre as pessoas, ou sermos elogiados pelas pessoas, ou ganhar uma posição de destaque diante das pessoas. Normalmente o ego do ser humano é assim. Ou seja, quem disser que não tem isso no ego dele é mentiroso, porque todo ser humano tem isso. Aí vem a questão do jihad, do esforço em abandonar essas coisas e buscar com isso, com a da'wah, somente a recompensa de Allah. Foi o que os profetas disseram: não buscamos com isso recompensa alguma, porque a minha recompensa só incumbe a Allah. Esse é o ponto mais importante. A partir do momento que nós formos sinceros em querer espalhar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala com a única, o único objetivo de ganhar a recompensa de Allah, e com o objetivo, é claro, de fazer a religião de Allah prevalecer na terra, e não com objetivos pessoais, ou seja, não por interesses pessoais, não para ganhar fama, nem para ganhar alguma recompensa material em cima disso. Até que nós falamos diversas vezes o hadith no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que busca um conhecimento com o objetivo de ganhar alguma recompensa mundana, algum conhecimento que, claro, que só se adquire em busca da recompensa de Allah, ou seja, conhecimento da religião, se nós adquirirmos esse conhecimento com o objetivo de algum bem material, o que acontece com ele? Qual é o castigo dele? Não sentirá o perfume do paraíso. Não sentirá o perfume do paraíso. Por isso, o perigo de nós não seguirmos esse primeiro ponto. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e lhes foi ordenado que adorassem sinceramente a Allah e fossem monoteístas. Essa é a pequena idolatria, a idolatria dissimulada, a idolatria oculta. no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o que eu mais temo pela minha nação é a idolatria pequena ou a idolatria oculta, que é mais suave do que o caminhar de uma formiga preta sobre uma pedra negra numa noite escura. Ou seja, isso às vezes está tão dissimulado que nem nós percebemos. Por isso a importância, irmãos, em buscar a sinceridade e buscar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem dúvida, nenhum de nós aqui vai alcançar esse ponto de sinceridade sem buscar ajuda em Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem o poder sobre o nosso ego e quem tem o poder de purificar o nosso ego. Então, buscar ajuda em Allah para ser sincero. E a partir do momento que nós formos sinceros, tenho certeza absoluta que Allah subhanahu wa ta'ala facilita tudo. Todo o restante Allah subhanahu wa ta'ala facilita. Por isso, o primeiro ponto fundamental é ser sincero. O Sheikh Ibn Baz disse: é wajib, é obrigatório para a pessoa que divulga o Islam, para o da'i, ter ikhlas, ter sinceridade pela causa de Allah. Ele não deveria fazer isso para mostrar para as pessoas ou desejando ter uma imagem boa, nem para ganhar elogios ou recompensas das pessoas. Ele só deve chamar a Allah buscando a face de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vejam que no hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos relatou os primeiros, sobre as primeiras três pessoas que entrarão no inferno, quem foi uma dessas pessoas? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que uma dessas pessoas era uma pessoa que memorizou o Coran e que adquiriu conhecimento e dirá diante de Allah subhanahu wa ta'ala: ó Allah, adquiri o conhecimento e estudei o Coran para divulgar em teu nome e para ganhar tua recompensa. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá para ele: mentiroso, tu fizeste isso para ser conhecido entre as pessoas e para que as pessoas dissessem que tu és uma pessoa culta, uma pessoa que tem conhecimento da religião. E essa é uma das pessoas condenadas ao inferno. Vejam o perigo disso. A'uzu billah, buscamos refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala de ser essas pessoas. Então, primeiro ponto que nós falamos, a questão da sinceridade. Junto com a sinceridade vem o conhecimento. Essa é a primeira premissa ainda. Nós estamos ainda dentro da primeira premissa. A sinceridade, ao mesmo tempo, vem a sinceridade em buscar o conhecimento. E sem dúvida, a busca do conhecimento é fundamental para a pessoa que quer fazer a da'wah. É fard, é obrigatório. Ou seja, nós não podemos sair falando da religião sem conhecimento do que a gente está falando. Nós falamos, não é necessário que a pessoa memorize todo o Coran. Mas, por exemplo, você vai falar de um versículo, estuda esse versículo. Estuda o que os sábios falam nesse versículo. Estuda o que significa esse versículo. Ponto. Aí tu passa adiante. Ou, por exemplo, tu vai falar sobre a oração. Estuda um pouco sobre a oração. Estuda dentro dos hadiths, um pouco dentro do Coran. Analisa, básico. Dá uma estudada e passa adiante. Mas não deve falar jamais aquilo que ele não sabe. Ou dizer: eu acho que tal coisa é assim. Eu acho, o Islã não tem espaço para eu acho. Então, por isso, o mais honrado é que um muçulmano diga nessas situações claramente: eu não sei. Eu não sei e eu vou pesquisar a respeito. Ponto final. A pessoa que divulga o Islã não é obrigatório para ele saber de tudo. Então, se ele não sabe de algo, simplesmente diga: eu não sei. Isso não é errado, isso não é feio. Porque o conhecimento do Islã é muito amplo. Se tu não sabe determinada coisa, não responda com ignorância. Não inventa coisas. Simplesmente diz: eu não sei e vou pesquisar a respeito. E subhanallah, o fato de tu não saber é um grande impulso para que tu procure o conhecimento. Porque a partir do momento que tu vê que tu não sabe responder determinada questão, e a da'wah naturalmente te incentiva a buscar o conhecimento. Porque a partir do momento que tu vê que tu não sabe responder determinada questão, tu vai começar a procurar, a estudar, para poder saber responder. Então, subhanallah, isso tudo vai te levando a buscar mais o conhecimento. Então, é obrigatório para a pessoa fazer da'wah daquilo que ele sabe. Estuda aquilo que tu sabe, e passa aquilo que tu sabe. Aquilo que tu não sabe, evita falar, até que tu saiba. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: esta é minha senda, convoco a Allah com lucidez, ou seja, com conhecimento. Não convoco a Allah com as minhas ideias. Assim, com conhecimento do que está dentro do Coran e com conhecimento que está dentro da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E alhamdulillah, hoje o conhecimento Não há desculpa para ninguém dizer que não tem como buscar o conhecimento. Alhamdulillah, hoje está tudo muito facilitado. Então, buscar dentro das possibilidades e procurar o conhecimento dentro do que ele possa estudar. Isso tudo que nós falamos está na primeira premissa. A segunda premissa, para a pessoa que quer fazer a da'wah, a segunda premissa é praticar aquilo que tu está chamando as pessoas a fazerem. E esse é um ponto muito difícil também. Porque o Islã, ele é pura virtuosidade e pura obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E sem dúvida nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores e somos errantes. E isso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, inclusive disse: juro por Allah, se vocês não pecassem, Allah subhanahu wa ta'ala substituiria vocês por um povo que erraria e buscaria o perdão dele. Ou seja, é natural do ser humano errar. Mas o ser humano deve saber buscar sempre o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e se arrepender diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por isso, esse segundo ponto é importante. Porque realmente é terrível, tanto para a da'wah, como para a pessoa, na situação dela diante de Allah, ela chamar as pessoas a fazerem uma coisa que ela não faz. Mas isso não é desculpa para que ela não chame. Vejam só. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: ordenais acaso as pessoas a prática do bem e esqueceis vós mesmos de fazê-lo, apesar de lerdes o livro, não raciocinais? Como vocês chamam as pessoas para a virtude quando vocês não praticam ela? E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: ó fiéis, por que dizeis o que não fazeis? É enormemente odioso perante Allah dizerdes o que não fazeis. Então, imaginem para uma pessoa que está sendo chamada para a religião. Né, nós dizemos para essa pessoa: faz tal coisa, o Islã manda fazer tal coisa, obedece a Allah. Mas a pessoa vê, obviamente, que tu não faz essa coisa. É como uma pessoa chamar a outra para ir para a mesquita, fazer a oração em congregação, quando ela não vai fazer. Ou uma mulher que chama a outra irmã a usar o hijab, quando ela não usa. Né? Mas isso não, ao mesmo tempo, nós falamos que isso é errado, e que isso traz o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, o fato de nós falarmos o bem, porque isso significa que tu sabe o bem, que tu sabe que tu deve fazer isso. E mesmo assim tu te nega a fazer, e por isso vem a questão do castigo. Tanto é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que no dia do juízo final será lançada uma pessoa no inferno, a'uzu billah, de forma que seus intestinos sairão do corpo dele, e ele vai ficar rodeando em volta dos seus intestinos, a'uzu billah. Então as pessoas no inferno irão até essa pessoa e dirão: ó, fulano de tal, o que aconteceu contigo? Não era você que nos ordenava fazer o bem e nos proibia o mal? Por que tu está aqui com a gente no inferno? Ele dirá assim: eu ordenava o bem e não fazia, e proibia o mal e fazia. A'uzu billah, que Allah subhanahu wa ta'ala se proteja de ser dessas pessoas. Então, aqui vem a questão: bom, mas se eu não faço, eu não devo chamar as pessoas a fazer o bem? Deve. Porque se tu faz o errado e ao mesmo tempo não chama as pessoas, tu está cometendo dois pecados. Né? Tu está cometendo dois pecados. O fato de tu estar fazendo haram e o fato de tu não chamar as pessoas para fazer o bem. Um exemplo. Digamos um pai que tenha um filho. E esse pai fuma. Isso é haram, é errado. Então, ele vê o filho dele fumando. Ele não deve proibir o filho dele de fazer isso? Óbvio que deve proibir. Não é o fato dele fazer o errado que ele deve permitir que todo mundo faça o erro. Então, o que ele deve fazer é o seguinte: ó, meu filho, eu faço esse erro, eu tô tentando deixar isso, né? Isso é haram, mas tu não faz isso. Então, tu deve igualmente exortar, porque se tu ainda faz o pecado e ainda vê o pecado e não exorta contra, tu faz dois pecados. Mas, ao mesmo tempo, o certo é que a pessoa que chama as pessoas para a virtude, pratique a virtude. Esse é o mais correto. E esse é o esperado. Né? Terceiro ponto, terceira premissa, muito importante mesmo, que é o que tem faltado hoje em dia, e tem faltado, infelizmente, principalmente entre os muçulmanos, na dawa para os muçulmanos. E isso é triste, porque ainda se nós estivéssemos falando de dawa para os incrédulos, até se entenderia um pouco. Mas quando se trata de dawa de muçulmano para muçulmano, é triste nós vermos que falta isso. Qual é essa terceira premissa? A bondade e a misericórdia ao apresentar a mensagem. A bondade e a misericórdia ao apresentar a mensagem. Esse é um ponto muito importante. Allah subhanahu wa ta'ala aconselhou o profeta Moisés, alaihi salam, e o profeta Araão, alaihi salam, a irem até o faraó. Quem era o faraó? Um opressor que dominava o mundo e se dizia Deus. Querem pior do que isso? O que que Allah subhanahu wa ta'ala disse para Moisés, alaihi salam, e Harun? Disse: porém, falai-lhe afavelmente, a fim de que ele fique ciente ou tema. Ou seja, não vai lá e xinga aquele incrédulo que se diz Deus. Falai-lhe afavelmente, com misericórdia, com bondade, a fim de que ele ou fique ciente da verdade ou tema Allah subhanahu wa ta'ala. Veja a importância disso. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no Coran. Ele disse: pela misericórdia de Allah, fosse gentil para com eles. Porém, tivesses tu sido insociável ou de coração insensível, eles teriam se afastado de ti. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo que se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não fosse gentil, misericordioso e não tivesse um coração sensível, as pessoas se afastariam dele. Da mesma forma, um muçulmano que quer convocar para Allah, se ele não tiver um coração sensível e não tiver misericórdia e não tiver gentileza e bondade no momento que ele vai apresentar a da'wah, sem dúvida a da'wah dele não vai ter o mesmo efeito. E pelo contrário, é capaz ele ainda, em vez de ganhar recompensa, ganhar um castigo. Porque dependendo da forma como ele faz a da'wah, ou ele afasta as pessoas ou ele aproxima elas. Então aqui é muito importante. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse num hadith: façam assuntos fáceis para as pessoas e não dificultem. Deem boas novas e não afugentem as pessoas. Ou seja, facilitem a questão para as pessoas. Facilitar não quer dizer tu mudar a religião. Facilitar não quer dizer tu mudar a religião. Mas tu procurar sempre facilitar os assuntos para as pessoas dentro da religião. Sempre que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava diante de uma questão e tinha uma questão mais fácil e outra mais difícil, ele sempre optava pela mais fácil, desde que não incorresse em pecado. Sempre procurava o assunto mais fácil. Então sempre facilitar as coisas e dar boas novas para as pessoas. E não afugentar as pessoas com a nossa situação. Não afugentar as pessoas com a da'wah. Ou seja, às vezes um irmão ou uma irmã está falando a verdade, está trazendo o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, está trazendo o Coran, mas a maneira com qual ele fala ou se expressa afugenta a pessoa. Partimos da premissa de que ninguém gosta de ser criticado. Nenhum de nós aqui gosta de ser criticado. Algumas pessoas têm orgulho. Algumas pessoas têm orgulho no sentido de se escutarem a verdade de maneira incorreta, de maneira agressiva. Isso vai fazer com que ela aumente a perdição. Outras pessoas, inclusive, outras pessoas, até mesmo diante de uma maneira agressiva, ela reconhece a verdade e se submete. Mas, no geral, nenhum ser humano gosta de ser criticado. Nenhum ser humano gosta de ser contrariado. Isso é a natureza do ser humano. Portanto, por isso a bondade. Por isso a misericórdia no momento de falar. Falar com as pessoas como nós gostaríamos que as pessoas falassem conosco. Não basta, a da'wah não é tu apresentar o hadith e apresentar o Coran. A da'wah não é isso. A da'wah é muito mais que isso. A da'wah parte primeiro de um sentimento no coração de misericórdia. Porque tu vai passar a religião para aquele que tu quer que siga o mesmo que tu segue. Para aquela pessoa que tu quer resgatar do inferno e botar no paraíso. Tu quer fazer com que aquela pessoa tema Allah. Tu quer fazer com que aquela pessoa saia do estado de perdição que ela está, para o estado de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a da'wah é muito mais do que tu apresentar um hadith ou apresentar o Qur'an. A da'wah é tu ter misericórdia no momento de tu falar com teu irmão muçulmano, ou no momento que tu vai falar até mesmo com o incrédulo. Ter misericórdia e bondade. Porque se tu não tiver isso, tu vai afugentar as pessoas. Tu vai afastar as pessoas do Islã. Entendam bem, o fato de eu estar falando, de nós facilitarmos as coisas e nós falarmos com misericórdia, jamais implica em nós permitirmos aquilo que Allah proibiu. Não estou falando isso de maneira alguma. Até inclusive naquele hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem vê uma coisa errada deve se manifestar com suas mãos contra o ato errado. Isso não significa que tu vai ofender a pessoa, ou tu vai agredir a pessoa, ou tu vai gritar com a pessoa. Não. Tu pode muito bem se manifestar com misericórdia, com intenção de tocar o coração daquela pessoa e proibir o mal. Proibir o mal não é com essa questão de agressividade. Não significa agressividade. Proibir o mal significa ter misericórdia e mostrar o certo de maneira bondosa e com misericórdia. Então vejam que isso também entra a questão do akhlaq, a questão da educação no momento de fazer a da'wah. A questão, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo que ele tinha um belo caráter, ou seja, o caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam, a educação, o akhlaq do profeta sallallahu alaihi wasallam era impecável. E por isso, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa conduta e tomar cuidado no momento da da'wah. Como nós sabemos, muitas pessoas acabam se afastando da religião por uma maneira incorreta de da'wah. E o incorreto não está no hadith ou no versículo que tu apresentou. O incorreto está na maneira como tu falaste. Subhanallah. Quem aqui de nós, a'uzu billah, quer ter na sua balança no dia do juízo final, na balança ruim, né, na balança de pecados, o fato de uma pessoa ter se afastado do Islã, ou de uma pessoa ter abandonado o Islã, como acontece a'uzu billah, pela maneira como tu apresentou o Islã? É claro que não cabe a nós guiar as pessoas, mas cabe a nós a maneira como nós vamos falar. Ninguém quer ter na nossa balança no dia do juízo que uma pessoa abandonou o Islã por causa da nossa conduta. Então, irmãos, ter suavidade, ter misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala disse: convoca os humanos à senda do teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação. Não é só uma exortação, uma bela exortação. Dialoga com eles de maneira benevolente. Está falando para quem? Para os incrédulos. Se nós devemos falar com os incrédulos de maneira benevolente, como nós vamos falar com os muçulmanos? O que Allah subhanahu wa ta'ala disse com relação à característica dos seguidores de Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala disse: Muhammad é o mensageiro de Deus. E aqueles que estão com ele, ou seja, aqueles que seguem ele, são severos para com os incrédulos. Ou aqueles que se negam a seguir a religião e aqueles que nos combatem na religião, nós somos severos. Porém, compassivos entre si, misericordiosos entre si. Rahma, subhanallah, tem misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: tenha misericórdia de quem está na terra e terá misericórdia de vós aquele que está no céu. E disse também: os misericordiosos terão a misericórdia do misericordioso. Então, irmãos, quem de nós aqui não procura a misericórdia de Allah? Todos nós queremos a misericórdia de Allah. Então sejamos misericordiosos com nossos irmãos ao fazer a da'wah. Vejam que, irmãos, nós precisamos, no momento em que nós vamos fazer a da'wah, além de buscar o conhecimento e além de buscar as evidências no que a gente vai falar, colocar no nosso coração essa questão de compaixão pelo nosso irmão muçulmano. Ficar triste porque o nosso irmão está no caminho errado. Ficar triste porque ele cometeu um pecado. Esse sentimento está faltando para a nossa umma. Esse sentimento está faltando hoje em dia naqueles que divulgam o Islã. Muitos divulgam o Islã, mas como se fosse uma coisa personalizada, fala as palavras e ponto final. Não estou nem aí com o que está acontecendo. Mas agora nós precisamos nos preocupar com o nosso irmão. Ficar triste porque ele está no caminho errado. E com toda a vontade de querer levar ele para o caminho certo. Uma vontade sincera de encaminhar a pessoa ao paraíso. Esse é um sentimento muito importante. Esse é um sentimento que falta. E a partir do momento que nós tivermos esse sentimento, nós estaremos comprovando o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse: o exemplo dos crentes em seu, nas suas relações amigáveis, em sua amizade, sua misericórdia e compaixão entre si, é como se fosse um corpo inteiro, no qual, se qualquer parte for afetada, os outros sentem. Isso significa, irmãos, não só sermos misericordiosos e termos boa exortação com nossos irmãos que são nossos conterrâneos, seja os brasileiros, por exemplo. Não, brasileiros, árabes, chineses, não interessa. Se um muçulmano chinês está sofrendo, nós devemos sofrer junto com ele. Ele é nosso irmão. Se um irmão muçulmano na China está desviado, nós devemos ficar triste porque ele está desviado. Não conheço ele, mas eu estou triste por ele. Triste, não estou julgando ele, eu estou triste por ele. Existe muita diferença entre tu julgar uma pessoa e tu estar triste pelo fato dela estar errada. Porque quando tu está triste por ela, é porque tu tem esse sentimento sincero em querer que ela se encaminhe. Agora, quando tu julga, tu quer só mostrar na cara dela que ela está errada. Mas tu não quer encaminhá-la para o caminho certo. A partir do momento que tu colocares isso no coração, o fato de que eu vou passar a religião adiante porque eu quero ter misericórdia pelo meu irmão muçulmano, ter misericórdia por aquele ser humano que está desviado e querer encaminhá-lo para a senda reta. Quando tu tiveres esse sentimento, sem dúvida, Allah subhanahu wa ta'ala facilitará em tudo a questão da da'wah, porque são dos sentimentos mais sinceros. O quarto ponto, a quarta premissa, não quero me estender muito, a quarta premissa é a questão de aproximar as pessoas da religião de forma gradual. Né? Como eu disse, não vamos falar para uma pessoa que está na idolatria que ela abandone a bebida alcoólica, ou que ela abandone a vestimenta curta, né? No caso, uma mulher, ou que ela, sei lá, que ela abandone coisas que são menores do que a idolatria. Pouco a pouco, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviou um dos sahaba para o Iêmen, o que ele disse? Você se encontrará com o povo do livro. E a primeira coisa que você deverá chamá-los, convocá-los, é para testemunhar que não há divindade digna de adoração exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Isso acontece, essa questão gradual é tanto com muçulmanos como não muçulmanos. Então, tu vê um muçulmano, tu vê que ele não segue muita coisa da religião. Então, por exemplo, nós vemos uma irmã, não segue, não reza, não segue quase nada da religião. Sabe o testemunho de fé, né? Não é idólatra, mas não segue o resto. Aí nós vamos até essa irmã e começamos a falar para ela do hijab, e falar que ela deve usar o hijab. Bom, mas ela não faz a oração. Qual é o mais importante, o hijab ou a oração? A oração. Então, vai pelo mais importante até o menos importante. Começa pelo mais importante até o menos importante. Vai pouco a pouco até que a pessoa vá aceitando e vá se encaminhando. Quinto ponto é o fato de nós se dirigir a cada grupo ou a cada tipo de pessoa de uma maneira. Nós não vamos nos dirigir na da'wah para uma pessoa culta da mesma maneira que nós vamos nos dirigir a uma pessoa que não tem estudo. Claro que não é a mesma coisa. Com a pessoa que não tem estudo, nosso tipo de fala é diferente. Nós não vamos sair falando de maneiras complicadas, com palavras complicadas, a ponto de que a pessoa não entenda nada. Não, não é isso. Nós vamos até ela utilizando as palavras mais compreensíveis, mais fáceis possíveis, a ponto que ela entenda a nossa mensagem. Já com uma pessoa culta, nós não vamos falar com uma linguagem mais, digamos assim, uma linguagem mais popular. Não, é uma pessoa culta, que tem estudo, então vamos utilizar uma linguagem culta para falar com ela a respeito da religião. Falar com cada grupo de pessoa, com cada tipo de pessoa, da maneira com a qual é devida, devido à posição dessa pessoa, devido à situação dessa pessoa. Então, falar, por exemplo, com uma pessoa que segue a religião e falar com uma pessoa que é ignorante na religião, tu não vai falar da mesma maneira. Maneira de se falar tem diferenças. A da'wah não é simplesmente, como eu disse, apresentar o hadith, apresentar o Coran. Não. Cada tipo de pessoa tem uma maneira na qual nós falamos com ela. Essas são as cinco premissas para quem quer seguir a da'wah. Porque todos nós devemos segui-la, né? Quais são os cinco meios de propagação? Quais são as cinco formas que nós podemos propagar o Islã? Propagar o Islã é só falar? Não, tem vários meios. Primeiro meio é o método individual. Por exemplo, tu conhece uma pessoa que está desencaminhada e tu quer encaminhar essa pessoa à religião do Islã. Vá até ela, convida essa pessoa individualmente, com um assunto que pertence a ele especificamente. Esse é um tipo. Isso é dawa. A dawa não quer dizer que tu tem que falar para multidões. Não quer dizer isso. O fato de tu falar com uma pessoa que é tua amiga, ou falar com teus pais, ou falar com teus filhos, ou falar com teus irmãos, ou falar com a tua família, um tio teu, ou seja quem for da tua família, isso é dawa. Isso não significa que pra te fazer dawa tu tem que fazer para uma multidão grande, ou... Não é isso. As pessoas às vezes têm ideia de dawa como coisas grandes. Não, coisas pequenas são dawa também. Então tu falar com uma pessoa, uma amiga sua, pega ela de maneira individual, toca no assunto específico dela e fala com ela. Esse é o primeiro meio de propagação da religião. Segundo meio, o método público, no qual nós propagamos em massa, seja em palestras, seja em exortação que beneficia a maioria das pessoas. Então, seja numa faculdade, seja num local público. Esse é outro método de divulgação da religião. Terceiro método é, por exemplo, áreas específicas. Digamos, uma pessoa que tenha estudado a religião e tenha estudado, por exemplo, a área de hadith, né? Quando ele explica, ensina seus alunos os hadith e a cadeia de transmissão e todos os fatos que são conforme a questão do estudo do hadith, ele está fazendo uma dawa. Então, propagar a religião por meio de uma especialidade que ele estudou. Quarto meio, propagar a religião por meio da escrita. Podemos escrever artigos, podemos mandar uma carta, podemos mandar um artigo, ou um texto, ou um livro. Isso é o meio de dawa. Não é necessário que eu fale para fazer dawa. Eu posso fazer dawa por meio escrito. Quantos livros são publicados? Digamos, uma pessoa que se sente mais tímida de falar em público, ou que tem timidez no momento de chamar as pessoas para Allah, para a religião de Allah. Você já tem timidez na hora de falar. Então, ela pode escrever. Ninguém tem desculpa para não fazer a dawa. Não consegue falar, escreve. Outro lado, outra questão, é o quinto meio de propagação, é usar os meios de comunicação modernos. A internet, né, os vídeos, a televisão, a rádio, todos esses meios. Tudo isso pode ser dawa. Tudo isso é dawa. Então, dawa não é só um tipo de coisa, mas sim todos esses tipos são considerados dawa. Então, que cada um analise qual é o meio mais fácil para mim fazer isso. Digamos, nós encontramos um hadith, encontramos, por exemplo, um texto interessante, um texto pequeno interessante que possa favorecer os muçulmanos e ajudá-los a abandonar determinado pecado. Traduz, arruma esse texto. Escreve, nem que seja um pouquinho, um texto de 30 linhas. Escreve um texto e repassa para as pessoas, isso é dawa. Seja qual for o assunto, pega dentro do assunto que tu sabe, que tu tem conhecimento. Ou se tu achou um texto, por exemplo, em outra língua, em outro idioma na internet, traduz ele para o português, traduz ele para as linguagens que possa favorecer as pessoas do teu local. Então, isso tudo é dawa. Quais são os resultados? E aqui nós encerramos a nossa aula com os resultados. Qual é o resultado daqueles que fazem isso? Qual é o resultado daqueles que se esforçam nesses pontos todos que nós falamos? Primeiro resultado, ou recompensa, de seguir isso tudo, é que nós, ao fazermos isso, nós atingimos a posição de herdeiros dos profetas. Herdeiros dos profetas. Porque os profetas foram os líderes, no caso, na questão da propagação da religião. Nós somos os herdeiros da missão deles. Então, quando nós fazemos isso, nós temos o título, perante Allah subhanahu wa ta'ala, de herdeiros dos profetas. Que título mais perfeito, então, e mais honrado do que esse? Quem de nós aqui não gostaria de ter esse título perante Allah subhanahu wa ta'ala? Chegar no dia do juízo final e poder ser chamado de herdeiro dos profetas, porque tu repassou a mensagem dos profetas. Subhanallah. Segundo ponto, não é só isso. Na vida terrena, toda a criação, os animais, inclusive os peixes no oceano e as baleias no oceano, toda a criação implora a Allah e pede perdão pela pessoa que passa o aprendizado para as outras pessoas, passa o conhecimento para as outras pessoas. Aquele que ensina o bem para os outros, ensina o conhecimento para os outros, toda a criação implora o perdão por essa pessoa. Subhanallah. Imaginem um peixe no oceano implorando perdão por ti, pelo fato de tu passar a mensagem de Allah adiante. Terceiro ponto, tu ganha grandes recompensas ao passar a religião. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que chama a uma boa ação terá a recompensa daqueles que seguiram essa boa ação sem reduzir a recompensa deles. Ou seja, se nós chamarmos alguém para seguir uma boa ação, nós temos a mesma recompensa daquela pessoa que seguiu. Você tem a tua recompensa de ter chamado e a recompensa da pessoa que fez a boa ação. Quarto ponto é que a pessoa que chama para o bem, a pessoa que chama para o bem, ela acaba ficando de uma certa maneira, óbvio que não totalmente, mas de uma certa maneira, ela fica imune daquelas pessoas que chamam para o mal. Porque tu é justamente o oposto daqueles que chamam para o mal. Então tu fica imune de seguir aqueles que chamam para o mal, já que tu chama para o bem. Então tu fica imune de seguir o mal, uma vez que tu conhece o bem e chama as pessoas a fazerem o bem. E quinto ponto é que a pessoa que passa a mensagem de Allah adiante, ela se torna um líder. Um líder do bem. Um líder dos devotos. Um líder dos tementes a Allah. A pessoa que chama as pessoas a fazerem o bem se torna um líder. Allah subhanahu wa ta'ala descreve no Coran a súplica daqueles virtuosos e diz Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: e designa-nos imames, ou seja, líderes dos devotos. Ou seja, a pessoa se torna um líder daqueles que obedecem a Allah a partir do momento que tu chama as pessoas a obedecerem a Allah subhanahu wa ta'ala. Então essas são algumas premissas, alguns meios e alguns resultados da da'wah. E eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite a da'wah para todos nós e facilite essa missão a todos nós, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe a trabalharmos pela religião dele da maneira no qual foi nos prescrita, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre de toda e qualquer hipocrisia, de toda e qualquer sensação de querer aparentar para as pessoas, que Allah subhanahu wa ta'ala purifique nossa intenção e nos guie ao caminho certo e ao mesmo tempo guie através de nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça instrumentos de guia. E que Allah subhanahu wa ta'ala coloque a misericórdia nos nossos corações, a ponto de que nós chamemos as pessoas com misericórdia. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos una no paraíso da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.